Um corretor de ações, de 41 anos, é o executivo mais bem pago da Grã-Bretanha. O seu salário anual equivale a 76.800 dólares por semana, isto é, cerca de 4 milhões de cruzados a cada 7 dias. Essa revelação consta da lista dos 25 executivos mais bem pagos da Grã-Bretanha, publicada recentemente em Londres. Antônio Carlos Seidel, da BBC, com os detalhes. Christopher Hiss é o diretor executivo da corretora de ações do banco de investimentos mais antigo da Grã-Bretanha, o Baring Brothers. Ele é especialista no mercado de ações japonês e ganha 4 milhões de dólares por ano. Essa informação foi revelada numa lista dos 25 mais bem pagos executivos britânicos, todos os quais recebem salários superiores a 560 mil dólares por ano. O salário anual de Christopher Hiss equivale a cerca de 77 mil dólares por semana, o que é mais do que a primeira-ministra Margaret Thatcher ganha por ano. O salário anual de Margaret Thatcher, assim como dos ministros de seu gabinete, é de 75 mil dólares. O salário de Christopher Hiss é também duas vezes maior do que a soma dos salários de Margaret Thatcher e de todos os seus ministros. Se ele trabalhar até a idade oficial da aposentadoria para homens aqui na Grã-Bretanha, que é de 65 anos, ele terá ganho mais de 96 milhões de dólares. O salário astronômico de Christopher Hiss inclui várias mordomias e também a sua participação nos lucros do banco, uma situação típica na City de Londres, o principal mercado financeiro da Europa. Grandes salários como esse são exemplos da valorização dos executivos financeiros depois do chamado Big Bang, ou seja, a liberalização dos negócios na City de Londres. Uma pesquisa recente revelou que os principais executivos tiveram aumentos salariais médios de 9,3% nos últimos 12 meses, o que é mais do que o dobro da taxa de inflação. Mas mesmo esses enormes salários britânicos são ridículos em relação aos salários norte-americanos. Os executivos dos Estados Unidos ganham pelo menos 115% mais do que seus colegas britânicos. No entanto, 4 milhões de dólares é muito dinheiro, embora Christopher Hiss, na verdade, não receba nem a metade disso. Os impostos levam 60% do seu salário, deixando-lhe apenas 1 milhão e meio de dólares. Antônio Carlos Seidel, da BBC, com os detalhes da lista dos executivos mais bem pagos da Grã-Bretanha. A moderna tecnologia digital abre espaço para a música clássica nas lojas de discos populares de Londres. Oscar Pilagallo Filho e Eduardo Sammartin, da BBC, apresentam a seguir uma reportagem sobre o sucesso que a música erudita vem fazendo aqui em Londres. Este é o violonista inglês Julian Brin, interpretando um quarteto para violão do clássico alemão Joseph Haydn. E essa vinheta musical ilustra uma pequena reportagem sobre o incrível sucesso popular que a música clássica ou erudita vem fazendo aqui em Londres. Quem comenta é Eduardo Sammartin. O sucesso popular da música clássica, também dita música erudita ou música culta, está diretamente vinculado ao crescente sucesso do disco digital, o compact disc, de leitura ótica. Acontece que os engenheiros de som descobriram que os velhos discos, gravados em acetato e impressos em vinil, soam muito, mas soam muitíssimo melhor quando reprocessados em compact disc de leitura ótica. Isso se revela de extrema importância para quase que a recuperação de peças da música clássica que, pela antiga reprodução eletromecânica do som, que é a reprodução que temos nas nossas vitrolas convencionais, não tinha tão boa qualidade. Bem, os técnicos descobriram, inclusive, que os antigos acetatos gravavam muito mais som do que a agulha do antigo aparelho de som é capaz de captar e reproduzir. Isto está como que significando uma revolução histórica retroativa, pois permite que, com o reprocessamento digital de discos antigos, literalmente se melhore a qualidade da música do passado. Isto certamente ajudou os clássicos. E como a alta cultura e o compact disc são coisas da moda dos yuppies, os novos ricos, belos e jovens, a música clássica vem como que se transformando num som yuppie. Nas grandes lojas de disco de Londres, por exemplo, como a Tower Records, a Mega Store ou a HMV, as sessões dedicadas à música clássica simplesmente triplicaram de tamanho e já se encontram grandes pôsteres ou cartazes de solistas clássicos tratados como se fossem ídolos pop. Mas, certamente, esta moda da música clássica não é só coisa de yuppies, pois o sucesso de um compositor britânico como Andrew Lloyd Webber, autor de Jesus Cristo Superstar, Evita e outras óperas rock, o Andrew Lloyd Webber conseguiu fazer um sucesso inegável na parada pop. O Hacking, de Andrew Lloyd Webber, esteve entre os compactos simples mais vendidos da Grã-Bretanha, competindo diretamente de igual para igual com Madonna, Bruce Springsteen e Michael Jackson. Ou seja, os yuppies, em busca da sofisticação, vão transformando a alta cultura mais cara, como a que envolve discos digitais, em moda que termina influenciando também os menos ricos, que tentam imitar os mais ricos. E assim, a música clássica, que antes era uma coisa quase que relegada aos velhos e aos especialistas, ou às pessoas com grande formação cultural, termina agora virando um som popular, pois o que é moda não incomoda. Eduardo Sammartin comentou o sucesso popular que a música erudita vem fazendo depois do advento do compact disc, ou o disco digital. Mas vamos ouvir mais um pouco de Julian Brin e o quarteto para violão de Haydn. Reportagem sobre a música clássica nas lojas populares de Londres, feita pela BBC. O primeiro livro de espionagem de um autor soviético chegou às livrarias de Londres. Trata-se de A TASS foi autorizada a anunciar. O autor chama-se Julian Semyonov e o livro foi publicado pela editora John Calder. Seu preço, $7. Ivan Lessa, o crítico literário da BBC de Londres, diz a seguir por que esse é um lançamento curioso. Para coisa curiosa, é um livro que se trata do primeiro thriller, eu já posso usar a palavra thriller desde o long play do Michael Jackson, mas é o primeiro thriller de espionagem soviético a ser publicado no Ocidente, mais precisamente em inglês, linguagem que, creio eu, mais popular no nosso Ocidente. O livro saiu no dia 7 de setembro, data que vocês conhecem de março. Foi um lançamento simultâneo feito na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. 10 mil exemplares foram impressos. 3 mil cá para o Reino Unido, 7 mil lá para os Estados Unidos, onde é que está o grosso do mercado, onde está o tutu, Z-dólar. 24 horas depois, aqui na Grã-Bretanha, o livro estava esgotado. A editora responsável pelo lançamento, a John Calder, normalmente vende entre 600 e 800 exemplares de romance estrangeiro. Não é 24 horas, não. É, em, às vezes, 24 meses. Muito bem, o seu último sucesso instantâneo, seu, dela, da editora John Calder, de proporções idênticas, ocorreu com o Trópico de Câncer, o nosso muito conhecido Henry Miller, isso foi por volta de 1963. Troca de câncer, Henry Miller, vocês aí devem ter comprado para procurar aquelas partes feias. Não vou entrar em detalhes. Aqui se deu a mesma coisa também. Mas o autor do livro, Julian Semyonov, esteve em Londres para o lançamento. Estou falando do Semyonov e não do Henry Miller, presta atenção. O Semyonov esteve em Londres, andou muito contente da vida, muito satisfeito, falando um inglês quebrado, mas simpático, e deu entrevista em mais de um programa de televisão. Eu passei a segunda semana de setembro, ligava a televisão, estava ele falando lá. A imprensa tabloide, imprensa sensacionalista, mal informada tanto aqui quanto em tudo quanto é parte do mundo, andou dizendo que chegara finalmente a vez do James Bond russo, o 00 Zedovsky, talvez até o Ivan Bondarchuk, que seria o James Bond deles. Mas não é nada disso. A agência TASS está autorizada a anunciar, dito o livro, fica bem mais próximo a um João Le Carré, de um livro do Espião Perfeito, se não me engano, é o último livro do João Le Carré editado no Brasil, e o Frederick Forsyth, o último livro editado no Brasil, Quarto Protocolo, está filmado também, vocês devem conhecer demais. Enredo da coisa, o título do livro dá deixa. Após essas palavras, a agência TASS está autorizada a anunciar, tudo quanto é jornalista russo, soviético, prende a respiração e fica segurando as portas esperando. Isso significa que vem aí, formal e oficialmente introduzida, uma notícia ou história, reportagem de repercussão internacional. Seria equivalente a eu escrever um romance ou de espionagem de atualidade, pelo menos atualidade nos anos 40 ou 50, e chamasse o romance de O Repórteresso Informa em Edição Extraordinária. E aí então eu falava assim, caiu Getúlio, papapá, essas coisas. Mas o thriller do autor soviético, o Estado Imaginário Africano de Nagônia, um governo apoiado pelos russos, luta ferozmente contra a subversão e a invasão. São ameaças que vêm do estado vizinho de Luisburgo, onde são três os inimigos. A CIA americana, claro, a China comunista e alguns ex-nazistas, para dar amor. Livro sem ex-nazistas hoje em dia não vende nada. O herói do livro, Slavin, da KGB, continuamente às voltas com seus chefes em Moscou, com outros agentes, desaparece de repente, tem muito código, tem boato, tem todos os truques do gênero. O livro virou, inclusive, minissérie na televisão soviética, onde deu um tremendo de um Ibopov. A rua ficava vazia um dia que ia para o ar, episódio do Agência TASS. Já tem, inclusive, o livro, uma sequela engatilhada, conforme o Semyonov andou dizendo aqui na televisão. Parece que ele vai escrever um livro chamado, ou já escreveu, Uma Enredada Internacional. E eu li no Times, 7 de setembro, que a Enredada Internacional, a sequela, vai ter mais sexo e mais violência, já que ele está se adaptando ao nosso querido Ocidente. A crítica de Ivan Lessa, um dos mais conhecidos colaboradores da BBC, sobre o primeiro romance de espionagem soviético. A Rádio 1 da BBC de Londres, a primeira rádio britânica de cobertura nacional, dedicada exclusivamente ao público jovem e à música pop, está completando 20 anos. A seguir, Maria Costa Pinto, da BBC, traça um perfil da Rádio 1 em reportagem que conta ainda com a participação de Hélia Araújo e Oscar Pilagalo Filho. Music hour by hour. Too much on your tower. It's great. Of power. Music hour by hour. Up to date on your tower. Wonderful BBC. Este era o prefixo musical da Rádio 1 da BBC quando ela surgiu exatamente há 20 anos. Na rede de estações de rádio da BBC, a Rádio 1 é a que se dedica aos jovens e à música pop. E quando ela surgiu, há 20 anos, em 1967, os jovens britânicos, e não só os britânicos, estavam na fase hippie do Make Love, Not War, vocês se lembram? Flores no cabelo, cultura alternativa e outras coisas mais. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down. I'm just sitting watching flowers in the glade. É Esta foi a primeira música que a Rádio 1 da BBC tocou para os seus jovens ouvintes, Flowers in the Rain, com a banda The Move. Vocês sabem onde anda a banda The Move? Eu não sei. Mas nestes 20 anos aconteceu muita coisa no mundo da música pop e a Rádio 1 se transformou numa grande potência. Cerca de 17 milhões de ouvintes sintonizam a Rádio 1 semanalmente. Isso significa um terço dos ouvintes de rádio na Grã-Bretanha, o que faz da Rádio 1 a mais popular do país. Ela é a única rádio dedicada à música pop que é ouvida em todo o país. E seu poder em influenciar a venda de discos no mundo da música pop é muito grande. A Rádio 1 surgiu em consequência da proibição das rádios pirata que transmitiam de navios que ficavam ancorados no Mar do Norte. Com a saída dos piratas, aliás, das piratas, foi aberto um espaço para uma estação de rádio que se dedicasse aos jovens. E esta foi a Rádio 1 da BBC. Apesar do sucesso, a rádio tem seus críticos. Há quem diga que ela é parte do esquema radiofônico tradicional do país e não uma rádio que se especializa em mostrar o que há de novo, especialmente no campo experimental da música pop. Mas a Rádio 1 se defende argumentando que, como tem uma audiência nacional, precisa satisfazer a todos os gostos, os ouvintes de idades diferentes e, por isso, tem que se manter no nível mais comercial da música pop. E isso não deixa de ser uma realidade. Muitos dos ouvintes da Rádio 1 cresceram com ela. Tem hoje por volta dos 25 a 35 anos de idade e existem muitos pedidos de antigos sucessos, bem dentro do espírito nostalgia. Mas, à noite, a Rádio 1 torna-se ousada e irreverente. Isso porque pesquisas de audiência mostraram que, nessa hora, os ouvintes que sintonizam a Rádio 1 estão na faixa de idade dos 16 aos 20 anos. E nós vamos terminar este nosso registro sobre o aniversário da Rádio 1 com uma música para o pessoal da nostalgia, né? E que hoje é um clássico da música popular contemporânea da fase pós-década de 60. The moon is in the seventh house, and Jupiter aligns with Mars. Then peace will guide the planets, and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, age of Aquarius. Aquário, do musical pop Hair. Maria Costa Pinto, com o perfil da Rádio 1 da BBC de Londres, a primeira rádio pop da Grã-Bretanha. O centenário do nascimento de Heitor Villa-Lobos também está sendo comemorado aqui na Inglaterra. Em outubro, por exemplo, um pequeno festival de suas músicas foi realizado na centenária igreja de St. James, perto do famoso Piccadilly Circus. Mas o Eduardo Saint-Martin nos fala a seguir das comemorações do centenário de Villa-Lobos aqui na BBC, cuja orquestra ele regiu em várias oportunidades. A abertura da Baquenas Brasileiras número 1, de Heitor Villa-Lobos, lançada em disco esta semana aqui em Londres, numa gravação do Octeto Plyth, de violoncelos. Além de lançar este disco com música de Villa-Lobos, que destaca particularmente sua obra relacionada com a música de Bach, o Octeto de Violoncelos de Anthony Plyth realizou um concerto especial dentro do mini-festival do Centenário de Nascimento de Heitor Villa-Lobos, que se realiza durante este mês de outubro aqui em Londres. Na programação de hoje à noite aqui na BBC, um dos integrantes do Octeto Plyth, o violoncelista David Chiu, que há 6 anos mora no Brasil e divulga a obra de Villa-Lobos na Inglaterra, comentará a importância da música de Villa-Lobos na atualidade. Sobre sua aproximação com o Brasil e a descoberta da música erudito tropical de Heitor Villa-Lobos, David Chiu disse o seguinte: desde criança, para mim o Brasil foi o país que eu quis conhecer, não só culturalmente, mas também socialmente, politicamente também, sabe, é importante para mim isso. Mas foi uma surpresa realmente encontrar com Villa-Lobos. Mas com 15 anos de idade, eu toquei lá no National Youth Orchestra of Great Britain, né? E assim tinha um grande professor de violoncelo, Douglas Cameron, né? Que já morreu, mas ele, lá no National Youth Orchestra, ele realmente, primeira vez que eu vi o Baquianos brasileiro número 5, e eu apaixonei para Villa-Lobos nessa época. Como eu casei com um brasileiro, também tem que casar com música brasileira também, não cultura brasileira, povo brasileiro. Eu não sou mulher e homem, é o país inteiro. Não? Até aquele país entra no sangue. O violoncelista David Tew, integrante do Octeto Plyth, que lança esta semana em Londres um LP com obras de Heitor Villa-Lobos, dentro das comemorações do centenário de nascimento do mestre compositor brasileiro. Agora, porém, mais um pouco de música brasileira para violoncelo de Villa-Lobos, embolada das Baquenas Brasileiras número 1 na nova gravação do Octeto Plyth. A música de Villa-Lobos, numa nova gravação recém-lançada em Londres pelo Plyth Octet, encerra esta reportagem de Eduardo Sammartin, da BBC de Londres.